Encaixam na perfeição dois conceitos que estão muito em voga ultimamente. O renascer de Oliveira do Hospital como imperativo que o município assumiu, fazer renascer Oliveira do Hospital da tragédia que nos aconteceu. Portanto, o renascer Oliveira do Hospital e um outro conceito que é a regeneração urbana, portanto, o reabilitar o casco histórico de Oliveira do Hospital, a zona mais antiga de Oliveira do Hospital, do comércio tradicional, e fazer aparecer novos negócios, novas oportunidades de negócio, ideias de negócios criativas. E temos isso aqui neste bonito espaço. O histórico Café com o Corinho, que já foi restaurante, já foi um café emblemático na cidade. Na sua última encarnação chegou a ser espaço de tertúlias culturais com ações da Universidade Sénior e com o Clube Rotário, com a evocação de poetas. Foi espaço de exposições de artes plásticas no tempo da OGS 21 no âmbito do Agirarte. Portanto, é um espaço emblemático, é um espaço que faz a identidade e ajudou a construir a imagem de urbanidade de Oliveira do Hospital. Eu apetece perguntar à exceção dos mais novos, quem não se lembra do Café com o Corinho, que era um dos ex-libris de Oliveira do Hospital. E agora ressurge, e acho que o Casimiro Santos, a equipa dele, os seus colaboradores, estão todos de parabéns. Em nome da Agência para a Promoção do Comércio Local, da ADI, convidava os oliveirenses a fazer compras no comércio local, a visitar o comércio local, e agora aproveitando, e vem aqui também façam também aqui uma passagem pelo artista Cucurinho, segmento de qualidade no centro da cidade de Oliveira do Hospital.